Muito obrigado, hein? Muito obrigado! Obrigado! Compadre, eu passando na passagem de passar quatro pra passar na casa do passo, violino tocando violão. E só enquanto você tocando viola... Homem, compadre, com a minha viola, tô sempre violando a vida, sabe? Pois é, menino, meu avô tocava viola, meu pai tocava viola, meus tios tocam viola, os meninos tocam viola, as mulheres tocam viola. Compadre, tanto que dizem que a minha família é a família mais violenta do mundo. Ai, compadre! A música é minha vida. Mas música fina, hein? Não há coisa melhor do que uma viúva alegre. É ópera! Minha família só gosta de ópera, é tudo operário. E já foi toda operada. E o que é isso, compadre? O que é que você tem que estar andando de banda? Andando de banda não, vivendo de banda. Eu toco na banda daquelas bandas, pro lado daquelas bandas. Meu pai é regente de uma banda, meu irmão é maestro de outra banda, meu tio é diretor de outra banda, tanto que a minha família é conhecida como a família mais bandida daquela banda. É, sim, é isso mesmo. Só tem dois na minha família que não gostam de banda. Esses são contrabandistas. Ah, compadre, vamos deixar esse negócio de banda pra lá. Nada de banda, é música. Vamos tocar uma musguinha. Deixa as bandas pra aquelas bandas e uma musguinha. Tá.